m'ha incoraçado na pele. Não sou eu, mas a aparência. E se me rasgo e me mostro, e se me rasgo e me mostro, nem assim sou evidência. Porque os acertos de mim são cartas de paciência. Baralho caído ao chão, levantado sem prudência. Sobre a mesa verde negra, com um jogo de demência. Passo, corto, pego e bato. Passo, corto, pego e bato, com um parceiro de ausência. Assim jogava e perdia. Que perder é uma ciência a que a gente se habitua sem temor nem violência. Agora que o vento arrasta as cartas e os vícios delas, ficaram-me as mãos libertas, ficaram-me as mãos libertas. É manhã, abro a janela. Ficaram-me as mãos libertas, ficaram-me as mãos libertas. Amanhã abro a janela.